Hotel, escuta 3, 5, 2. Faz 3 mil pés, ajuste a altímetro no 09, número 2 na aproximação agora. Reporte localizador estabilizado, 3152. Eu acuso o localizador e tenho tráfego de 10 milhas à frente. Obrigado, final LS agora com a torre 1862, 1794. Foi também, obrigado, com certeza. Obrigado, meu povo. 1952, desça para 2000 pés, autorizado, final LS, reporte localizador. Foi estabilizando, 3152, obrigado. Azul 4062, desça para 3000 pés, ajuste ao altímetro 019. 3069, 4062. Boa noite, na 3600, identifique chegada Mare, desse manter o nível de voo 050. Número 4 na aproximação, 3600. 050 para 3600. Estabilizou ILS, 1090, 3152. 3152, autorizado final LS, torre 1186. 186, até logo mais. Azul 4062, desce para 2000 pés, autorizado LS, reporte localizador estabilizado, 4062. 2000, autorizado LS, para estar com o localizador estabilizado, 4062. Delta 3891, identifique, chegada Bonf, desça para 4 mil pés, ajuste 1019. 4 mil pés, 1019, possível bode, opa. Mantenha está o número 5 na aproximação, 3891. Bem, 3600, desce para 3 mil pés, ajuste altímetro no 019. Número 3, corrijo, 4 agora na aproximação, reporte localizador. Agora é o número 3 na aproximação. Tente 3000, 1019, vai reportar o localizador. Número 3. Estabilizado visual 4062. 4062, reduza para a velocidade de aproximação. Autorizado final e reporte localizado e estabilizado. Reduzindo 4062. 4600, desça para 2 mil pés. Autorizado final e reporte no localizador estabilizado. 3600. Passará localizador estabilizado para 3600. Uma milha para cima, vai estabilizar. Turno 18, minha dúvida. Boa noite, Gono 643, identifique, chegada Bonf, desça para o nível de voo 050, Gono 643. Chegada Bravo, desce ao 050 na Bonf, Gono 643. 3891, reduza para 250 nós. 250 nós, 350. Paulo Salvador, boa noite, 05, pertinente da Bravo, autorização Natal, nível 390. Desça para 3 mil pés, artificial altímetro 019. 3 mil pés, 1019. Está livre da restrição de 4 mil em pelo? Está livre da restrição, 3891. Obrigado. Bate 3, desça para 4 mil pés, artificial altímetro 1019. 1643, desça para 4 mil, ajuste 1019. Estabilizou, tá? 3600. Complete LS, 2 no 8612. Obrigado. Para 2000 pés, autorizado LS, reporte localizador, inicie redução para aproximação. 3000 pés, reporte localizador, redução. 3170, informação Bravo. Boa noite, 3170, identifique chegada Mare D, se mantenha nível de voo 060. Voo 060, na Mare, 3170. Estabilizado, Lota, 3291. 3291, 30 final LS, chama a torre 1862, 3291. 3612, boa noite. Boa noite. Voo 643, desça para 2.000 pés, autorizado LS, reporte localizador. 2.000 pés, autorizado LS, voo no 643. Está liberado a restrição da posição pelo? Está liberado a restrição. Prato. Jet 5899 at 22,3000 feet, altimeter 1019. 3,000 feet, Jet 5801. 3,170, desse mantenha 4,000 pés, altimeter 1019. 4,000, 1019, 3,1,3,7,0. 5899 with the speed to 1700 knots. 1700 knots, that's good. 5899. Boa noite, 96, boa noite. Boa noite, Gol 896, aciona identificação, chegada Mari, desce e mantém o nível de voo 050. 050 na Mari, Gol 896. Vehicle runway 10 5899. Complete LSX approach. Contact the tower frequency 186. It is to approach speed 5899. Contact tower 18.6. We're maintaining approach speed. Flight 05 autorizado pelo centro Recife voar direto Natal. Natal, boa noite 04. Agora desce até 3.000 pés, o ajuste permanece 1.019. 3.019, 1.089. Sul Salvador, uma boa. É o gol 1606, tá passando 170 para 150, seguinte da Bravo. Gol 1606, identifique chegada Mari, desce e mantenha o nível de voo 050. Identificou Mari 050, gol 1606. Chame-se agora o centro Recife na frequência 126.85. Caso negativo, alterne a frequência 125.45. Golo 805, bom dia. Recife 126.85, alternando 2545. Obrigado, bom dia. Boa noite, até.